Pode começar. E aí, galerinha do No Rest. Calma aí, começa de novo, tá? Uma voz boa. De novo. Silêncio. Vai lá, Lucas. Dá um, dois, três aí, uma pausinha pra depois pensar. Três e vai. Lucas, bicho. E aí, galerinha do Wrestling Informativo, bem-vindos a mais um edição. Começa de novo, velho. Eu dei risada. Peraí. Um, dois, três e vai. Luke, bicha. Luke, bicha. E aí, galerinha do Wrestling Informativo, bem-vindos a mais uma edição, a segunda em 2 anos do podcast do Wrestling Informativo, claro, né? Afinal, é no Wrestling Informativo. Eu sou o Luke Danielson, seu apresentador desta linda noite, e vamos começar, primeiro de tudo, apresentando os membros. Primeiro ele, aquele que poucas pessoas sabem, mas é gordo, Frangle. E aí, pessoal, segunda edição, no segundo ano, a gente vai começar a fazer uma edição por ano agora, tá confirmado. E é isso aí, Godoy que é o da chamada, mas logo ele volta e se apresenta. E o nosso segundo membro é o asiático mais querido do Brasil. Por quê? Porque ele luta em ringues de madeira com cordas de lona pra 20 pessoas verem. Vitor Fukuji! Olá, vocês que não me viram lutar na rua, cara. Vocês perderam o melhor evento de wrestling da vida de vocês. Melhor que a WrestleMania, amigo. Melhor que a WrestleMania, mano. Vocês estão perdendo tudo. É o nosso Shawn Michaels brasileiro, né? Exatamente. O nosso terceiro membro é conhecido como usuário de tudo que não presta. Por tudo que não presta, tomem cigarro, whisky, outras bebidas e algumas drogas. Rodrigo Zero. É isso aí. Um cara bem criativo, que sabe como fazer uma frase de introdução. O nosso quarto membro é conhecido como chefe de ninguém do Wrestling Informativo. É aquele que todos acham que é foda, mas na verdade é um poser de merda. Lucas Godoy. É, quem tá com a foto do Coldplay no perfil mesmo? É o Frangol. Eu acho que isso é déjà vu, viu? Eu também acho, mas já vi. Vai corrigir o francês do outro, vai. Eu já vi. Não. O Ricardo tá no francês aí. Enfim, olá, gente, como vão vocês? Se foda, eu não quero saber disso. Pois é, sim, muito voz de puta, mano. Cara, é. Godoy tem voz de puta mansa. Adicione um ruim das voltas agora. Godoy tem voz de puta mansinha. O nosso último membro, não é o Cheryl, cara. O Cheryl hoje apareceu, cara. O nosso último membro é um pseudo-youtuber que acha que joga Call of Duty, que não sabe como se expressar e fala coisas como pay-per-view, Dudu Gris. E aí, pessoal do Wrestling Informativo, aqui quem fala é Dudu Gris, vamos começar o podcast, porra. Ô, Frangol, na hora da edição, coloca ele falando W informativo, tá? Obrigado. Por favor. Vamos começar, primeiramente, falando sobre os resultados do Survivor Series. Survivor Series aconteceu, dependendo do dia que você estiver escutando, 2 dias atrás, ou 3, ou 4, não sei, foda-se vocês, ninguém se importa com quem está escutando. No último domingo, se você estiver escutando segunda-feira da semana que vem, foda-se, ninguém se importa. Ou se você estiver escutando no ano que vem, a gente lançar o terceiro. No pré-show do YouTube tivemos Dream and Band, Heath Slater e Jinder Mahal acompanhados de Drew McIntyre, derrotando Team Cobra de Santina Amarela e Zack Ryder. Primeiramente, Vitor Fukuji, o que você acha dessa incrível luta? Foi uma luta ruim. Só. Bacana. É o pré-show, né, velho? Não tem muito o que comentar. É, então, cara, pode ser. Tipo... Então, eu quero comentar que eu acho esse Dream e Bee uma stable de jobbers e a outra é uma stable de jobbers. A gente tem o Zack Ryder que é jobber, justamente. Não é stable, acho... é Team! São dois! Não, a Dream e Bee é stable. Não, outra não é quando eu falei Rodrigo Zero, porque o nome do Rodrigo Zero não é Lucas Godoy, mas sim Rodrigo Zero. Parabéns. Rodrigo Zero, o que você acha? Que luta, né? Ok, próximo. Fala, cabelo do Jim McIntyre, eu sei o que tu quer falar. Fala, cara. Não é que... é apaixonante. Godoy, agora sim, Godoy. Nivea. Então era luta de jovens, pronto. Falei que eu tinha que falar. Dudu Gritz. Não sei, eu não vi o pré-show. Foda-se, Frangle. Próxima luta. A Na próxima luta, tivemos o time do Brutus Clay. Brutus Clay, Tyson Kidd, Justin Gabriel, Sin Cara e Rey Mysterio derrotando o time de Tensai. Tensai, Primo e Epico, Primetime Players, acompanhados de Rosa Mendes. Fukuji, o que você achou dessa incrível, entre aspas, luta? A melhor parte é a Rosa Mendes. Concordo. Rodrigo Zero. Ela tava usando que roupa? Ela tá semi pã. Bacana. Vou baixar o Survivor Series. Tudo bem. Godoy. Além da Rosa Mendes, teve um bot horrível do Brothers Clippers. Só isso que dizer. Eu acho que foi intencional o bot, o Godoy. Não, mas. Cara, o Brothers Clay, ele tá tipo, se apagando, junto com o Tensai, os dois, tipo, começou lá em cima e começou. Cara, qual é a semelhança entre Brothers Clay e Tensai? São os dois gols? São. É, tá explicando. Eu sei a semelhança. Não, eu sei a semelhança. Eu sei. Okay. Pode falar? Sim. Eles são tipo o futuro alternativo do frango, né? Nossa. É o frango e o Dudu no ringue. A mesma praça, o mesmo banco. Dudu, o que você acha? Não sei também, velho. Eu não lembro das lutas. Mas sei lá, como depois eu rodei com coisas que não faz bem pro corpo. Tipo, os dois estão se apagando a cada. Tipo, isso daí foi uma 505 de Jobber. Por quê, né? O Dudu. 505. Me explique o que é um 505. Eu tô gripado, porra. 505. Não, é Tag Man Tag Team Match. Yeah. É uma Tag Team Match. 505. É 505. Não existe mais. Traditional Tag Team Survivor Series Match. Bem, mas tipo. Tudo bem, cara, ótimo. O que você acha, Franco? Ah, foi a tradicional luta de Jobber, né? Foi a luta pra preencher o card. Não tem nem muito o que falar sobre essa luta. A única coisa que tinha pra acrescentar aí é que o Brothers Clay e o Tensai estão caindo. O Primo Épico, o Kid, o Gabriel e o Sin Cara e o Rey Mysterio estão tentando reerguer as Tag Teams, mas se a WWE continuar bucando eles assim, não vai adiantar nada da reerguer. Com essas bosta aí. Hein? Tinha falado de bot antes, mas já tem o Sin Cara aí, então, tipo. Eu fiquei impressionado porque o Sin Cara não se machucou nesse Survivor Series, né? Porque. Verdade. Cara, eu achei o fim da match, eu achei legalzinho até. Bom, eu não vi, então tudo que eu tenho pra falar é Long Johnson. A próxima luta foi Eve, que defendeu seu Divas Championship contra Caitlyn. Fukuji, o que você acha dessa luta pro Preacher Card? Eu tava fazendo meu miojo, cara. Não que, desculpa. Rodrigo? Se eu tivesse visto o Survivor Series, eu teria prestado atenção nessa luta. Vocês querem uma dica, velho? Vocês não assistam as lutas das divas do WWE. Assiste as knockouts da TNA, velho. É bem melhor, velho. Chegou a luta de diva, velho. Você vai no seu banheiro, você vai pegar alguma coisa pra você comer, vai fazer o miojo. Dá uma cagada. Mas, velho, você não tem necessidade de assistir, velho. Pra que assistir luta de diva, velho? Não vai acrescentar em nada. Antigamente era da hora, mas hoje em dia tá uma bosta, velho. A única luta de mulher que compensa assistir é das knockouts da TNA ou de indie, exatamente. Bom, compensava antes de assistir a das knockouts, né? Porque hoje em dia a divisão das knockouts tá numa escassez de talento tremenda. Verdade. Galera, muita gente saiu. E a grande esperança da divisão de divas da WWE, que era a Karma, né? Foi demitida, a Beth Phoenix foi embora e agora a gente tá perdido num ar. Porque, tipo, eles tinham que escolher entre a divisão de tag e a divisão de divas pra levantar. Escolheram a de tag, então. Mas pergunta, a de divas, por que a WWE ainda tem divisão de divas pra gastar dinheiro, porra? Não, porque a galera mulher... Cara. Porque mulher é sempre bom, cara. Mulher é sempre verdade. Bom. Por isso que nós estamos Fukuji aqui. Por isso que nós temos o Fukuji e o Godoy na chamada. E eu, é claro. E aí, Fringo. Tudo ontem, tá achando que o perfil tomou remédio, tá ligado? Ele ficou meio loucão, não lembra de nada do perfil. Mas ele assistiu o perfil inteiro com voz estranha. Não, agora um adentro. Depois que o pay-per-view acabou, o Dudu dormiu no Skype e roncou muito. Não, era segunda-feira, né? No Raw, não, o pay-per-view. Foda-se. Eu não sabia que eu ronco, velho. Foda-se. Ninguém nunca me disse. Roncou muito. Tá bom. Como o Fringo diz, parecia um Pokémon e evoluindo. Exatamente. Bom, prossiga, o próximo logo. Cara, foda-se, é um Pokémon, velho. É, você não quer esperar o Rodrigo voltar? A partir de agora ela pediu. São mais Pokémon. Um recado pro Rodrigo... pessoal aí que tá ouvindo, o Rodrigo caiu da chamada, mas a gente não liga, continua o negócio aí. Depois ele volta. Na próxima luta, Antônio Cesaro defendeu com sucesso seu United States Championship contra Orchu. É, Antônio Cesaro, o cacete. O Claudio Castagnoli, ele. O Claudio Castagnoli. Eu não tô gostando da gimmick dele, velho. Pra mim tá um lixo, velho. Cara, a WWE não tá aproveitando 1% do cara, isso é fato e pronto, cara. Também. Essa feud dele também tá muito escrota, velho. Se for pra melhorar a divisão de tags, me suba o Kishizono, me junte ele com... Não, me suba o Chris Hero, junte ele com o Claudio Castagnoli, faça Kings of Wrestling na WWE e pronto, cara. E fechou. Contrata a Sarah The Ray também. Se não me engano, a Sarah The Ray já foi contratada, cara. Sim, se não foi, contrata... Eu acho que ela já foi contratada também e, tipo, põe ela como Queen of Wrestling de novo e pronto, cara. Eu tenho certeza. Pronto, cara, fechou. A divisão de tech vai pras alturas e além. Eu tenho certeza que o Claudio Castagnoli só foi contratado porque ele sabe falar 5 línguas diferentes. Claudio Castagnoli só foi contratado porque ele sabe falar grandeza, grandeur, greatness e grandeza. Granito. Você pode ser contratado também, cara. Você falava as mesmas coisas. Só porque você falar grandeza. Granito. E a Bia da BWF não foi contratada pela WWE porque não sabia falar inglês. Da hora. Sério, velho? Aham. Eu não sabia disso, velho. Fale mais. Agora você sabe. Daí ela foi fazer teste, daí ela passou em tudo menos no negócio de inglês. Tipo, não. Eles iam contratar o Ed Guerreiro também, mas não dá mais tempo. Coitado também. Não, o Ed Guerreiro é magra. Aí eles iam recontratar, né? Eles iam recontratar o Lance Cage, mas aí já era tarde demais. Eles iam contratar o filho do Chris Benoit, mas. Benoit. Só que o Chris Benoit chegou primeiro. O Chris Benoit chegou. Desaparecido. Pô, cara, eu ia chamar o filho do Chris Benoit pra jogar um basquete comigo, né? Mas o Chris Benoit colocou ele de castigo, tipo, pra sempre, né? Então. O filho do Chris Benoit foi abraçar Jesus e gostou. Eu ia convidar o filho do Chris Benoit pra pular a corda, mas o pai dele pegou a corda. Isso tá virando um podcast de humor negro. O Claudio foi contratado pelo mesmo negócio que o. Que aquele cara, aquele outro cara foi contratado só porque sabia vomitar. Uma coisa, um tempo atrás. Vocês nunca fizeram. Beyond the Mat, tem um documentário que mostra o Vince contratando. Esqueci o nome desse cara. Eu sei que ele só foi contratado porque ele sabia vomitar, velho. Só porque disse que ele foi contratado. Aí passou um tempo, ele escorregou no ringue, tá ligado? E quebrou as costas, velho. Escorregou no ringue? Sim, escorregou no ringue. Beleza, o Saudades Wrestlers com técnica. Enfim, né, tipo, ele tava correndo, tá ligado? Acho que o ringue tava molhado, alguma coisa assim. Aí ele escorregou e caiu de mau jeito e se ferrou. A minha teoria é que ele escorregou no próprio vômito. Eu também tava pensando nisso. Enfim, próxima luta. Isso aí é falta técnica, cara. Na próxima luta, Big Show defendeu com sucesso seu título contra Sheamus, mesmo perdendo a luta por disqualification. O Sheamus conseguiu levantar o Big Show. Tem palavras pra essa luta de tão ruim que foi, cara. Sheamus pelo título mundial. O Sheamus tá lutando muito mal. Sei lá, tipo, não deixa ser preso assim pra assistir. Big Show também. Sheamus face, cara, eu não achei tão bom, velho. Não é que ele tá lutando mal, é que tá, tipo, muito tediante. É sempre a mesma coisa. Exatamente. Eles estão muito chatos. A divisão do título mundial tá chata. Tem que colocar logo. Faz tempo, né? Tem que colocar logo o Dolph Ziggler. Orton. É, cara. Sheamus agora. Saudades, Ed. McIntyre, se ele sair. Saudades, Ed. Eu acho que a WWE devia deixar logo o Ziggler entrar na briga pelo World Heavyweight Championship. Mais que isso, devia. Investir no Wade Barrett, que o Wade Barrett também tem potencial pra lutar pelo Heavyweight Championship, cara. Não. A WWE ainda não colocou o Ziggler como World Heavyweight Champion. Não, calma aí. Agora eu vou desabafar aqui nessa pergunta. Nossa. A WWE não colocou o Ziggler ainda como World Heavyweight Champion. Por quê? Tem uns fãs babacas aí que não entendem porra nenhuma de wrestling, que acham que o Ziggler não devia ter destaque. E, pela sei lá, segunda vez na vida da WWE, eles estão ouvindo os fãs e eles estão querendo preparar o Ziggler pra se tornar o World Heavyweight Champion. Isso é uma babaquice do caralho. Esses mesmos fãs são os que dão um valor por Cena, que ele é tudo de bom, que ele tem que ganhar. Exato. Tipo, infelizmente, hoje tudo gira em torno de dinheiro. E o co-main event da noite foi a luta entre Team Ziggler, que derrotou o Team Foley, que não tinha Mick Foley. Muito estranho o co-main event não ser luta de diva. Muito estranho, muito. Porque verdade, o pessoal ali, o pessoal ir no banheiro, o pessoal. Comprar uma pipoca, fazer ali, comprar um hot dog. Pedir água pro segurança. Exatamente. É, tirar uma foto com segurança. Igual eu faço. Levar porrada do Cena Punk. Também. Sempre essas coisas. Assim, ter esperança que o Cena Punk te xingue, que você tem uma vagina e tal. Força muito velho, cara. You have a vagina! Que fique bem claro que nesse exato momento o Rodrigo Zé colocou no chat da chamada: vou acender um cigarro. Então não sei se vai ter barulho do esquerdo. Tá, só pra que você. Só pra que vocês fiquem bem. Nota, 16 anos, prossiga. Começou com 14, pronto. Continua. Os caras denotando meus podres aí. Deixa o cara, velho. Isso daí é foda. Deixa ele. Ele vai se matar. Pra... Não. vai lá. Main event. O main event foi a luta em CM Punk. Defendeu seu título com sucesso contra John Cena e Ryback, sendo acompanhado por Paul Heyman, assim solidificando seu reinado de um ano como WWE Champion. A luta em geral não foi muito boa, né? Geral, alguém gostou da luta? A luta não, em geral foi não, bem chatinha também, e deu sono. Eu acho que de todo o reinado do Punk até agora, essas duas últimas lutas foram as piores. Cara. Contra o Ryback e contra o John Cena e o Ryback. Fora isso, mas... Vamos só falar a parte boa. Agora, então. Vamos falar só a parte final da Nexus 3. Entrou... Que foi justamente a Nexus 3 quando entrou o Dean Ambrose, o Seth Rollins e o... E o cara que a gente não sabe o nome. E outro que é Roman Reigns. Outro moleque de Arden. Fukuji, você que começou a gritar aí na hora que eles entraram, pode falar, velho. Cara, tipo, é bem típico da WWE quando debuta alguém fazer essas paradas, tipo, de estar na plateia, pular e começar a atacar alguém. Mas, cara, quando eu vi que era o Seth Rollins e o Dean Ambrose, que daqui a pouco eu vou começar a falar de John Moxley e Tyler Black. E Tyler Black? Cara, o outro que eu nem sei quem é também, e tô um pouco me fudendo. Cara, tipo, eu tenho esperança. Se a WWE souber usar, eles podem fazer um puta bagulho legal. Mas se eles fizerem igual eu tô fazendo com o Fábio Castanholi, vai ficar uma bosta. Falei pro Kuj, bem coisas da WWE, tipo, vão fazer eles feudar com o Three Man Band, tá ligado? Sim. Oh. Um negócio assim, bem escroto, só o que falta. Como eu sou a voz dos fãs de verdade, obrigado pelos aplausos. Só que... Só pra acrescentar sobre o final aqui, saiu uma notícia agora de pouco que o Alencar gostou. Português, Alencar, porque ele participa do podcast. Mas. Só pra gente rir. É. Gajo. Mas enfim. Finch. Oh my god. Notícia fala que no TLC o Ryback pode enfrentar o Roman Reigns, Seth Rollins e o Dean Ambrose numa Handicap Tables Match. Aí o Punk vai poder lutar com Cena ou com qualquer outro adversário. Lá dentro é que o possível nome dessa table é The Shield, né? Acho que é um nome bem específico. Então, mas o que eu vi dessa notícia é que o plano A é fazer o Punk enfrentar o Ryback no TLC. Exatamente. Eu não acho uma boa ideia, cara. O plano B é fazer esse negócio aí, mas eu acho que eles vão colocar o Ryback contra o Punk no TLC, porque eles estão querendo que o Ziggler enfrente o Cena no TLC. A WWE é muito cabeça dura pra fazer o Punk enfrentar outra pessoa no main event do TLC que não seja o Cena ou o Ryback. Sim, provavelmente eles vão fazer o plano A, mas o plano B seria o mais legal, né? Que é o Ryback enfrentar os três lá que invadiram nas últimas duas lutas dele. Seria o mais óbvio, né? Porque deixaria o espaço livre pro CM Punk e... O CM Punk enfrentar outra pessoa, porque o Cena acho que vai desenvolver mais essa história dele ter lesionado o joelho, né, no round passado. Tá, mas foi por causa do Ziggler, né? Sim. Até porque o Ziggler vai lutar contra o John Cena no Survivor Series, deixando aberto assim o espaço pra alguém lutar contra o Punk. Mas eu acho que é o Ryback mesmo que vai lutar contra o Cena. Mas por que não tem outra pessoa, sabe, na fila pra ir? Eu acho que o Ryback vai lutar contra os três. o Senna vai lutar com o Ziggler do TLC e o Senna Banco vai lutar com outra pessoa que eu não sei quem que é. Cara, se for ver um plano B assim, que não seja o Ryback ou o Cena, não sei, cara, quem? The Miz, quem sabe? Quem sabe The Miz, cara? Não, no momento não. Não. The Miz tá começando o Face, cara. Acho que o Orton poderia entrar. Pode ser o Randy. Seria interessante. Interessante. A última vez que a gente viu o Orton lutar contra o CM Punk pelo título foi no Wrestle. Não era nem pelo título. Ou era? Não era. No WrestleMania 27, que teve aquele RKO. A última luta de Punk e Orton em pay-per-view foi no Extreme Rules. Foi uma Last Man Standing Match que o Orton ganhou. Sim, mas as lutas dele são boas, geralmente. São, eles têm uma química boa. Então. Vocês acham que o CM Punk seria o melhor nome pra enfrentar no TLC Match? No momento, o Orton. O Orton também, cara. Então, sim, mas o Orton teria que contar como face. Mas só que tem alguém que tá voltando. O Orton tá face. Tem alguém que tá voltando. O Orton ia ter que virar heel e o Punk face ou continuar do jeito que tá. O Punk não vai virar face porque o The Rock vai ser o face com o Royal Rumble. Cara, vocês não acham muita besteira dar o title pro Rock, cara? Acho, não vai. Acho muita besteira, velho. E eu acho que não vai dar, porque o Rock ia ter que aparecer nos live shows e ele não vai. Eu acho que o que pode acontecer é o seguinte: o The Rock ganhar na WrestleMania pelo title e perder no Raw. Eu tava falando do Christian. Tá. Do CM Punk enfrentar o Christian, que o Christian vai voltar, parece, nesse final de ano. Não tem tempo pra ele se preparar. Ele voltou no Elimination Chamber, né? Eu acho que ele volta. Ia ser estranho ele voltar, cara. Ia ter que fazer um bagulho muito rápido. Quem? Não, o Ed vai enfrentar o CM Punk no TLC. O Ben Watt. Não, mas é sério, o Ed vai lutar no Royal Rumble, velho. Pra tentar ajudar o Christian, alguma coisa assim. Os dois no Rumble. O Brandon Walker vai enfrentar o CM Punk. O Jeff Hardy vai enfrentar o CM Punk. Sabacimba vai enfrentar o CM Punk. Pode procurar Sabacimba no Google, vocês vão ver. Vai ser uma handicap. Vai ser Ed Guerreiro, Benoit e o Maga contra CM Punk. Pode marcar o que eu tô falando. Enfim. Mais o Sabacimba. Mais o Kamala, que vai lutar sem as duas pernas. E voltamos ao Burn. Voltando. Eu, como a voz dos fãs, que eu não terminei aquela frase. O CM Punk tem que ser o líder da stable The Shield. Eu acho bem provável, cara. Que ele seja líder. Ia ficar muito Nexus, tá ligado? Sim. Então, eu duvido que a WWE faça isso, mas é uma coisa que, tipo, todo mundo quer, velho. Eu não quero. Eu também não quero. Eu sou os fãs, vocês são os babacas. Acho que entendem da WWE querem. Ia fazer sentido, cara, porque ia enganchar com o Punk falando de revolução do WWE 13, ele ia falar que essa é a revolução, ele tá fazendo a revolução com a The Shield. Cara... Não, peraí. Eu tenho uma... Hora de... Tá mulher aqui no Skype, chama ele na chamada aqui. Não. Peraí, deixa eu chamar o Booker. Tá. Tipo, cara... Sei lá, ia ficar escroto ele como líder, porque, porra, stable de novo, Nexus, os caras vieram no NXT, daí demorou. Eles não precisam fazer essa porra de novo. Cara, que chato, é muito WWE. Tipo, não, eles cara, é mais massa quando o WWE faz coisas. NXT é parente do XXT? Eu falei NXT, você me entende mal. NXT é parente do XXT porque eu só assisto o NXT, cara. Já. Sim. Mas voltando ao foco, vamos aproveitar o gancho do Survivor Series para falar sobre a divisão de tag teams da WWE, né? Que vem ganhando destaque muito grande, vem tendo destaques como o Prime Time Players, o Team Road Scholars, que agora tá desfalcado devido aos machucados do Cody Rhodes, mas tem o Team Hell No, Sin Cara e Rey Mysterio. A divisão de tag team vem sendo muito... O International Airstrike. International Airstrike, o Team Cobra, enfim, várias tag teams novas. Todos os ainda. Airstrike. Várias tag teams novas. Vamos abrir aqui o espaço para discutir sobre a divisão de tags da WWE. Legal. A gente já comentou um pouco sobre a divisão de tags. O que mais tem pra falar sobre a divisão de tags? Bom, cara, eu acho que é bom... É bom investir na divisão de tags, mas é justamente, tem que usar os talentos que tem, né, cara? Tem dois lutadores muito bons pra fazer uma tag, que cara, é justamente... Tem Castagnoli e Hero. Sim. Pegar a Sarah The Ray, que, se eu não me engano, já contrataram, cara, e fazer o Kings of Wrestling de novo na WWE ia ficar uma coisa foda. Sim, tem cara, os Usos também que estão jogados lá no canto. Não, eu vou falar uma coisa aqui. A divisão de tags, ela tá boa. O problema são as storylines nela. Tipo, a divisão de tags, ela tá sendo rejuvenescida, mas ela tá muito jogada ainda. Não tem um foco. Tem coisas boas que dariam tags ótimas, mas as histórias... tão ruim, foi o que eu falei, tinha que ser melhor pensado. Por mais que eu goste dessa tag, essa tag não deveria ter sido formada, a Racing, cara, eu preferia ver eles no, numa feud. Como uma tag tá boa pra poder, pra poder conquistar o apoio da torcida mexicana, cara. Tem o Épico e o Primo lá. Sim, mas Épico e o Primo são cubanos, ó, no cu. Foda-se, é a mesma coisa? Não. Tá, então, tipo, eles não... eu só vou abrir um negócio. Nossa, eu vou abrir um negócio. Se voltasse Cruiserweight, o que vocês achariam que ia dar? Mesmo. Primeiro a pedido de uma amiga minha aqui, eu amo a Anaísa Tiene, sinto muito saudade dela. Pronto. Escute, sinta-se feliz e vá tomar no cu. Quanto a Cruiserweight Division, eu acho que não tem roster pra fazer uma Cruiserweight Division, cara. Até tem, mas. Sabe, não tem. Os Cruiserweight estão na Tag Team Division. Não dá. Ia ter que desfalcar alguma coisa. Ou ia ter Cruiserweight Division, ou tem Tag Team, cara. E iam fazer. A WWE escolheu uma divisão pra elevar. Então, tipo, no momento era ou a Divas ou a Tag Team Division. Resolveram elevar a Tag Team Division, então pronto. Agora não dá pra trazer de volta a Cruiserweight Division. Cada Tag Team Division. Não, quer saber? É uma babaquice esse bagulho de escolher elevar uma ou outra. Se os bookers fossem bons mesmo, eles conseguiriam elevar todas ao mesmo tempo. Se eu fosse um booker... Não, se eu fosse um booker, eu ia trabalhar sozinho naquela porra. Eu demitia metade da... Todo mundo fudido. Todo mundo na fila. Eu tenho certeza que todo mundo que tá no Skype aqui, se fosse booker da WWE, seria foda e milionário pra caralho. A gente já é foda, só que não é milionário. Exatamente. É. Eu acho que o Rick deveria ser booker da WWE, véio. Por favor. Não. É sério, o Rick deveria ser booker da WWE, véio. Cara, ele é assim, eu não posso ser booker porque eu vou ser lutador, então me desculpa. Fukushi também vai. Lutar pra ganhar 1 quilo de alimento não perecível. Não, alimento perecível, né? Que é pra estragar, né? Vocês não sabem, mas eu não sou japonês, eu sou africano. Lutar pra ganhar miojo. Ganhar 1 quilo de arroz. Lutar pra ganhar 1 quilo de feijão. Ó, aproveita, quando vocês forem lá lutar na WWE, vocês me passam os contatos aí que eu também vou junto, beleza? Só que não, porque a gente quer dinheiro pra gente. Então se fode e vai atrás sozinho. Exatamente. Pra gente babar. Você do Green, você vai ser apenas um lutador do NXT. E ele vai postar no W informativo. Vai postar no W informativo e vai lutar em vários pay-per-views de fakes. Pay-per-view. Bahia. Belém. Espanha. Vai fazer que nem esses wrestlers wannabe que só apostam aí. Thiago Paiva. Colocar ele de última hora. Não, a gente quer que ele faça um português. Eu vou chamar o Thiago, velho, peraí. Thiago, é um burguês? Você é um burguês? Chama o Lúcio, cara. Chama o Lúcio, vamos quebrar o pau com ele agora. Chama o Lúcio. Chama o áudio, velho. Chama o áudio. Sim, continuando, vamos agora para o último assunto, né, do nosso podcast, que é justamente a WWE do Brasil, principalmente a SmackDown, né, que agora estreou na Rede TV. A notícia que saiu foi a seguinte: o segundo episódio do SmackDown na Rede TV atingiu uma média de 1,4 pontos com um pico de 3 pontos. Sendo bom ressaltar que o episódio dessa semana teve uma audiência superior à da semana passada, que cravou 1,3 de média, segundo dados consolidados. Segundo o site RD1, o programa já é a quinta maior audiência da emissora de Osasco, ficando atrás apenas de A Tarde é Sua, da Sônia Abrão, gente. Mega Senha, do Carequinha Gostoso, Rede TV News, que ninguém assiste, e O Último Passageiro, que também ninguém assiste. O site ainda contou que não é a primeira vez que a WWE surpreende no Ibope. Em 2008, quando era exibida pela SBT, o programa chegou a marcar surpreendentes 11 pontos de audiência, mas na ocasião acabou saindo do ar por ter problemas com a classificação indicativa. Vocês acham o que sobre esse aumento de audiência a cada semana da RedeTV? Ótimo, tipo, se aumentar 0,1 ponto a cada semana, tá ótimo, mas eu acho que vai aumentar. Uhum. O pessoal vai começar a espalhar, o pessoal vai começar a ligar na RedeTV, vai começar a assistir. E vai dar o mesmo negócio da SBT naquela época. Tipo, muita gente não conhecia. Mas não vai dar o mesmo problema. Não vai dar o mesmo. Não, porque vai dar uma merda. Não tem nem como ter problema. Não tem nem mais sangue naquela merda. Tá, só uma coisa, assim, ó. Vocês começaram em 2008, né? O Frango começou antes. Comecei em 2007. Por aí. Tá. Eu comecei. Cara, não era bem mais massa quando não tinha fã do EI, velho? Não, são... Era muito mais massa, não, velho. Vai quando ser... é o não pela WWE, não. Mas pelos caras, velho. Sim, é que não. O problema é que eles têm que passar por uma educação sobre o wrestling. Isso. Eles gostam de WWE, não de wrestling. Eles acham que entendem de wrestling, só que eles não entendem. Tem gente por aí que acha que WWE é a única coisa de wrestling que tem no mundo. Vocês não estariam, isso me deixa puto, mexe, mano. Vocês não pensaram que tem muito fã de UFC que também é ignorante. Tem muito... E, tipo, eles vão começar a ser ignorantes, vão começar a pesquisar essas coisas. É normal, acontece... Estão se fechando, não estão deixando o pessoal do EI, não estão deixando o pessoal do esporte interativo entrar, tá ligado? Deixa entrar, explica pra ele, conversa certo. Tem uns que não quer conversar, beleza, não conversa, deixa ele quieto. Mas se não tivesse passado no SBT, se não tivesse passado no esporte interativo, velho, esquece, não ia ter muito pessoal. Uhum. Esquece, não ia ter ninguém comentando, os bots. Só ia, sim, eu concordo com o Fringo. Só ia ter um pessoal, tipo, que o problema é que tem muita gente ignorante mesmo. Sim, é, sim. Por isso que eu digo, cara, que era mais tranquilo quando não tinha aí essas porra toda. Promessa pro WWE esse ano ainda. Começaremos a escrever a Bíblia do Wrestling para noobs, pra reeducar eles sobre o wrestling, não sobre esses cabaços. John Cena não é. Primeiro mandamento, John Cena não é o melhor. Primeiro mandamento. E por aí segundo vai. O segundo mandamento é Randy Orton não é o melhor. E por aí vai. Por aí vai. Não tem nada a ver com o assunto, mas que diabos o Matt Hardy tá fazendo lutando contra o Adam Cole no Final Battle da Ring of Honor? Não. É sério? Alguém me explica isso mesmo, porque já faz uns meses que eu não vejo a Ring of Honor. Pera aí que eu vou me matar e já volto. Já começou errado, Luke. Olha o blog que você mandou. Começou errado, cara. Começou errado. O cara é bom, né? Como assim? Começou errado. Vamos fechar. A gente já fechou, a gente vai começar a falar sobre o assunto. Deixa quieto. Vamos falar de coisa boa. É o Genete, filho da puta. Vamos voltar a falar sobre o WWE Brasil. Vamos lá. É, vamos lá. Ano que vem, vamos lá. Senão a gente vai entrar em outros assuntos que não deve. Exatamente. Eu ia falar RD. Enfim. Esse é o mal de necessidade. Mas enfim. O WWE Brasil. Se não fosse o pessoal do EI, se não fosse o pessoal da RedeTV, o pessoal do SBT, não estaria como está hoje os blogs. A WWE não teria vindo pro Brasil, igual veio esse ano. Uhum. Certeza que veio esse ano, deu certo, acabou cortando metade das pessoas, porque mudou o dia. O Dudu, que está aqui, foi afetado, não pôde ir no... Eu ver no outro dia, porque... Eu tava... Porra, cara, foi o pior dia da minha vida, velho. Eu espero há 8 anos essa porra vir pra cá, daí eu vou... Daí eu chego em São Paulo no dia 22? E daí eu vou embora dia 23. E 23 foi mudado a data do show. Ou seja, eu saio de São Paulo no dia que tem o live event, eu perco os ingressos. É a porra do Tickets for Fun, que é uma bosta. Então devolve o dinheiro dos ingressos. Cara, é o seguinte, você tem chance de ver a incrível luta de Raoni Warrior contra Christopher Tomba. A Phil, cara, a Phil tá com tudo, cara. Raoni Warrior contra Christopher Luke, Tomba. Luke, cala a boca, velho. Voltando. Essa é a luta, velho. Não, cala a boca. Eu tô vendo o Phil, brincadeira. Prefiro saltar. Deixa eu completar o que eu tava falando. Ela veio, já veio esse ano. Ano que vem vai vir de novo, porque deu certo aqui. Eu e o Fringo vamos. De novo. Seus putos. É. E eu vou pela primeira vez. No Rio de Janeiro. Que eu acho que vai ser no Rio de Janeiro, mas se for lá. Eu também acho que vai ser no Rio. Cara, se for no Rio, eu vou. Tipo, pode ser. Cara, pode. Qualquer lugar do Brasil eu vou, cara. Belém. Tipo, já passou WWF aqui no Brasil. Passava antigamente. Meu irmão via, ele achava uma bosta. Ele ainda acha e não sabe porque eu gosto, mas ok. Ele ficou puto. Daí quando eu falei, cara, talvez o WWE volte pra cá 2013. Daí ele falou, cara, se precisar a gente fica um mês no lugar, tá ligado? Porra, daí seria altos massa, tipo, a gente ia se encontrar e tal. Peguei isso, mas. Espere uma matéria completa. WWE? É. Cobertura. Cobertura ao vivo. Ao vivo. Lá cobertura ao vivo, sim. Cara, leva um. Não, Fringo, live stream não. Você não quer que o WWE caia de novo, não, né, cara? Não vamos prometer isso. Mas a Bíblia tá prometida. A Bíblia. Só lembrando. Todo mundo vai dormir na casa do Matt. Exatamente. Lúticos é muito bom. O Lúticos paga pra todo mundo. Se o Lúticos é rico. Se for em São Paulo, o Lúticos vai pagar pra todo mundo vai dormir na casa dele. Ainda bem, eu não tenho que dar moradia pra ninguém na minha casa. Se não couber, vai todo mundo casa do Rodrigo também. Vai ser. Todas essas coisas aí. Mas enfim. Vai voltar em 2013 e vai voltar, todo mundo vai querer ir, vai chamar mais atenção. E todo mundo vai. A mídia inteira do Brasil vai ficar em cima, vai cobrir o House Show, vai. Igual cobriu da última vez, vai. Saiu só poucas notícias. Vai sair mais notícia ainda. Aí vai ter o Danilo Gentili falando que o Big Show é o campeão do WWE SmackDown. A rede do WWE SmackDown. Uma coisa que eu quero falar é que quando eu fui na Royal Show, minha mãe, ela tava falando com os caras da Rede TV e, tipo, eles estavam falando que iam transmitir a WWE aqui, só que pra vocês verem como demorou pra começar tudo. Foi em maio e só começaram a transmitir esse mês. Kukuchi, como assim sua mãe tava falando com os caras da Rede TV? É, cara, como assim? Sim, porque sua mãe tá de fora esperando. Sim. Exato. O meu amigo, como eu falei pro Frango, o negócio lá da Rede TV, o meu amigo, o pai do amigo dele tinha credencial pra coisa. Ele pegou e. Como é que é? Autógrafo do autógrafo. Demis. Do Demis. E daí ele ia trazer um pra mim, só que, porra, eu não tava em São Paulo, caralho. Daí ele sorteou no blog que eu tava. Mas enfim, é o seguinte, vai voltar, a Rede TV certeza que vai fazer uma matéria, vai dar mais audiência ainda, vai crescer muito. Se também não crescer muito, a gente. Vai crescer muito, é certeza que vai crescer muito, vai voltar. As nacionais vão crescer também, BWF show todo final de semana. Phil tá com vários shows aí, principalmente em evento de animes. Tá, o Aston Maníaco sempre posta as fotos da Phil. Mês que vem tem a Ressaca Friends, que a BWF vai estar. Exatamente. Uma mensagem aí pra galera. Cara, não fica discriminando o wrestling brasileiro. Os caras estão tentando fazer um negócio crescer, voltar que era tradição antigamente, velho. Você acha que. Eles estão tentando. Pô, cara, vocês acham que é fácil? Os caras mal têm dinheiro pra fazer os negócios. Eu sou cúmplice disso, apesar. Ele pega madeira, tipo, ele corta a árvore pra fazer o ringue, tá ligado? Exato, exato. Quem quer ser lutador, que vá para os Estados Unidos e arrume dinheiro e vá se fuder. Só que não. Ó, seguinte. Você acha que WWE, TNA, WCW, todas essas empresas que já foram grandes ou são grandes, Arrowhead, whatever, eram desse jeito no começo, velho? Eles eram exatamente iguais a WWE, se não pior. Não, era bem pior. A WWE era bem pior. Era WWF. Era assim, ó. Cara, é World Wide Wrestling Federation. Ó, antigamente, da WWF no começo, era World Wide Wrestling Federation. Eles eram horríveis no começo. Todo mundo no começo é horrível. Só que A luta livre brasileira já passou desse estágio de horrível já. Já tá ficando boa. É só o pessoal apoiar. Se a BWF não consegue nem cobrar dinheiro pelo show, eles cobram 1 quilo de alimento não perecível. Se cobrasse pelo menos um pouco de dinheiro, já ajudaria pra caramba a estrutura. Mas ninguém. Cara, ô Fringo, pra ver, a BWF faz com alimento perecível. Tipo, a minha é de graça. Sim, exatamente. Se eles começarem a cobrar, ninguém vai no show. Se ninguém ir no show, a empresa não cresce. Então, vocês não apoiam, não fazem nada pra Luta Livre Brasileira crescer, não vai crescer. Vai continuar desse jeito. E se continuar desse jeito, as grandes lá de fora também não vão vir pro Brasil. Vai ficar nessa mesma coisa que exato. Era. Então, cara, comecem a apoiar, véio. Comecem a ir no show. Vocês vão começar a gostar, certeza. Tipo, eu era pequeno, eu ainda sou pequeno, mas eu tinha, sei lá, 11 anos, eu tinha o blog com 8 seguidores, tá ligado? Daí eu fui no site da BWF, eu não sabia se existia. Cara, eu liguei pra São Paulo, velho, perguntando se existia, se eu podia postar os shows da BWF, me passasse o canal pra eu postar no meu blog. Eles falaram, claro que sim. Porra, eu fiquei muito feliz, cara. Meu Deus, eu falei com o Bob Júnior, cara. Não, mas tipo, hoje, tipo, qualquer 2 segundos eu tô com o e-mail dele, tá ligado? Mano, melhor do que falar com o Bob Júnior é falar com o Marcos Amaral, cara, porque o Marcos Amaral é mó estiloso. Marcos Amaral é um gordinho estiloso. Voltando, comece a assistir, comece a apoiar, vão nos shows. Você vê no computador é uma coisa diferente. Você vê na TV, é bem melhor. Você vê pessoalmente, é muito melhor. É muito. Nossa, no PC. Melhor ainda é lutar lá, cara. Isso é melhor, lutar na BWF. Você assiste o NXT no PC, é um lixo. NXT. Você assiste na TV, é como se fosse o Raw no PC. Cara, você assiste pessoalmente, velho, é a melhor coisa. É, eu e o Fringo, a gente praticamente não vê porra nenhuma de WWE. A gente praticamente não tava gostando mais, a gente foi na Rousey Show e, tipo, quando vê a porra ao vivo, velho... Né, deu um boom, cara. Ficamos sem sim. Sem voz. Porra, isso daí foi um sexo selvagem, hein? Deu um boom. Deu tipo um boom, né, cara? Aí foi um sexo selvagem, cara. Bandeira, quando você vê a... Deu também falando que é foda. Deu um boom lá em mim, o boom ficou aí. Foi lá e boom e pá. WWE vai voltar. WWE vai voltar esse ano. O Wesley vai ficar conhecido. Whatever. Termina esse podcast. Então, é isso. É isso. Obrigado a todos vocês que escutaram. Espero que nós tenhamos mais edições, né? Vamos tentar fazer mais edições. Nós prometemos que agora... A Bíblia tá prometida. Vamos tentar ser mais pontuais. A equipe agora está comprometida. E é isso aí. Muito obrigado pelo seu tempo. O Cujo quer falar alguma coisa? Não, cara. Rodrigo, algum adendo? Isso aí, cara. Não, ninguém tem nada pra falar, então é isso aí. Valeu. Eu tenho. Frango, pode falar. Psicologia reserva. Psicologia reversa. Não cliquem nos anúncios da WWE. Não cliquem nos anúncios do Google. Não cliquem. É vírus. Mas não clica. É vírus. É vírus, não clica. Tipo, de jeito nenhum. Tá pensando em fazer alguma coisa? Faz tudo. Só não clica nos anúncios do Wesley. Você tá ligado que tem gente que vai acreditar nisso, né? Se clicar, sua mãe morre. Se clicar, a pessoa que você mais odeia morre. Então clica. Cara, se clicar, a Samara vem atrás de você, cara. Se clicar, tem que clicar mais 5 vezes e mandar para 5 comunidades antes da meia-noite. Não, você explode. E o pipi cai. Exatamente. Cai o pipi. Se clicar, tá. Vai pegar um gato do lado de vocês e falar: olha, ó, chega de piadinha, pô, tá pronto. Eu vou ver desse vídeo. Valeu aí, pessoal. Até mais. Falou. Tchau. Fala, galera do W Informativo.